Dois grupos em cada caminhão. É um sábado à noite. 8 e 9. Tinha 11 anos. Já tivemos lá no 4 e tal da manhã, ainda faltava a atuar. Estás a escrever autógrafos, David? Olha, há de ser que essas letras foram rapadas. Com os pais da minha prima, com a minha prima, com a minha. Tens letras de doutor. Maria Cássio, mas tinha um porco, 80 mulheres.